um sofrimento de morte, temendo a sorte do grande amor que te dei. Procurei não perturbar nossa vida, que era florida, como a princípio sonhei. Hoje, porém, abri as portas do destino, mandei andar o amor, um mero clandestino. Encerrei um episódio funesto e agora detesto aquele a quem tanto amei. Mais ardente desejo que Deus me perdoe o pecado é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. O meu mais ardente desejo que me perdoe o pecado é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. Mais ardente desejo que Deus me perdoe o pecado é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. O meu mais ardente desejo que Deus me perdoe o pecado é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo.